emprego, pá. Desemprego, pá. Férias sem emprego, pá. Desemprego, pá. Férias sem emprego, pá. Desemprego, pá. Férias sem emprego, pá. Em comprar um servicinho, pá, aquele número 4 de louças tão bonito, pá, para a minha Maria, pá. Olha, vai à China, pá. Desemprego, pá. Férias sem emprego, pá. Desemprego, pá. Férias sem emprego, pá. Desemprego, pá. Férias sem emprego, pá. Desemprego, pá. Férias sem emprego, pá.